Mais um episódio do nosso videocast. Desta vez estou aqui eu, Francisco Malheiro, está aqui o Nuno Carrasqueira e o Francisco Soares. Se calhar começávamos por aí, apresentem-se, se calhar, Nuno, fala-nos um pouco sobre ti. Eu sou o Nuno Carrasqueira, sou de Pombal, faço parte da iniciativa liberal em Pombal, sou enfermeiro de profissão, essencialmente acho que é isso. É um bocadinho também por isso que hoje participo aqui, que o nosso tema é o SNS, e é também devido à minha área profissional que hoje estou aqui também. Eu Francisco? sou Francisco Soares, eu sou médico cardiologista de intervenção em Leiria e pertenço ao núcleo territorial de Leiria da Iniciativa Liberal e pronto, vamos tentar falar um bocadinho de saúde hoje, não é? Certíssimo. Hoje o nosso tema é saúde. Vamos falar um pouco sobre a saúde em Portugal, nomeadamente sobre o estado do nosso SNS, do nosso Serviço Nacional de Saúde, que ultimamente não tem tido os seus melhores dias. Acho que podemos dizer isso. Para começar, eu gostaria de dar aqui uma certa introdução ao tema, explicar de certo modo como é que anda o nosso Serviço Nacional de Saúde. E para começar, eu gostaria de referir alguns dados sobre o modo como o nosso Serviço Nacional de Saúde respondeu à pandemia que agora tivemos, a pandemia de Covid-19. E infelizmente, o que eu trago aqui não são boas notícias. Ora, nós quando pensamos no Serviço Nacional de Saúde, ou melhor, no sistema de saúde de um país desenvolvido, estamos à espera que, como é lógico, nenhum país estava preparado para esta pandemia, mas estamos à espera que se consiga lidar com esta pandemia, mas que não se deixe para trás todas as outras doenças. Infelizmente, o que aconteceu aqui em Portugal foi que para nós respondermos razoavelmente bem ou minimamente bem à pandemia, tivemos de deixar para trás tudo o resto. Porque é que eu estou a dizer isto? Recentemente saiu um relatório sobre um estudo que foi feito pela OCDE, que diz que Portugal é o segundo país da OCDE com mais necessidades médicas por satisfazer nos primeiros 12 meses de Covid. Pior do que nós, só mesmo a Hungria. Ou seja, 34% das necessidades médicas dos portugueses não foram atendidas para que o nosso sistema de saúde pudesse responder à Covid-19. Somos o segundo pior país da OCDE, no que toca a isto, e a meu ver, isto não é todo aceitável. Nós não podemos hipotecar a vida das pessoas e a saúde das pessoas só para responder a uma pandemia. E revela um pouco também o estado em que está o nosso Serviço Nacional de Saúde. Só para ter uma ideia, só em 2020 foram 11,5 milhões de consultas que foram canceladas ou adiadas nos centros de saúde. Foram menos 26 milhões de atos de diagnóstico que foram realizados. Foram menos 126 mil cirurgias que foram feitas. E menos 400 mil rastreios oncológicos que foram realizados. Isto tudo para responder à pandemia. Portanto, todos estes casos de cancro, que infelizmente não foram ou poderão não ter sido detectados a tempo, vão ser pagos e isto é muito mau para Portugal como um todo. Agora, falando um pouco mais de números, o Serviço Nacional de Saúde tem um custo anual, ou teve um custo anual em 2019, antes da pandemia, de 9.500 milhões de mil milhões de euros, que representa mais ou menos 4,4% do PIB. Portanto, estamos aqui a falar de valores que são bastante significativos. E quando falamos de valores desta ordem de grandeza, temos de procurar sempre que o sistema, o Serviço Nacional de Saúde, seja gerido da forma mais eficiente possível, porque estamos a falar de dinheiro dos contribuintes, e isso tem de ser tido em conta. Penso que é esse o retrato inicial que eu quero fazer do Serviço Nacional de Saúde. E agora gostaria de perguntar, se calhar começando por ti, Nuno, o que é que tu achas de tudo isto, da resposta que o Serviço Nacional de Saúde deu à pandemia, do estado em que o Serviço Nacional de Saúde está hoje em dia e o que é que, a teu ver, podia ser melhorado no nosso Serviço Nacional de Saúde? Então, antes de mais, boa noite aos dois Franciscos e a quem nos está a ouvir, e obrigado pelo convite. Pronto, eu tinha também aqui um enquadramento com alguns dos dados que tu já foste dando, nomeadamente esta questão dos adiamentos de consultas e de cirurgias e de exames que a pandemia nos trouxe, mas também convém nós lembrarmos que os problemas das listas de espera em Portugal no SNS não começaram com a pandemia. Aliás, o SIJIC, para as cirurgias, foi criado em 2004, já porque se identificava esta necessidade e o problema das listas de espera, que é crónico e que foi ligeiramente comatado com o CIGIC, mas não foi resolvido nem de perto nem de longe. Atualmente, as listas de espera para cirurgia, em alguns hospitais, para cirurgia e para consultas de especialidade, podem chegar a um ou até mesmo a dois anos. Se fizermos o circuito, desde que a pessoa vai aos cuidados de saúde primário, aos centros de saúde, até que é encaminhada para consulta de especialidade e que depois daí é encaminhada para cirurgia, podemos estar a falar por vezes de 3, 4 anos, o que é obviamente muito tempo e é um dos problemas que importa resolver. A solução ideal para isto seria a liberdade de escolha no prestador, que é aquilo que a Iniciativa Liberal tem vindo a defender. A pessoa pode decidir ir a um hospital público ou a um hospital privado e o Estado financia, mantém o seu papel financiador. Isto é muito importante que se perceba, porque os papões liberais que alguns continuam a tentar assinar, ainda hoje tivemos novamente o Bloco de Esquerda em todo o seu esplendor a assinar com os papões liberais, o sistema que a Iniciativa Liberal defende não tem nada a ver com o dos Estados Unidos, nem nada do género. O Estado que mantém o seu papel financiador não tem a de manter obrigatoriamente o prestador. Há liberdade de escolha no prestador. Esta seria a solução ideal para um liberal. Mas ainda que nós não consigamos reformar o sistema para este modelo, ainda assim, obviamente, há outras soluções, mantendo um modelo mais semelhante ao atual e que podem ajudar a resolver aqui o problema. Desde logo, criando incentivos, tendo os hospitais EPE, têm um acordo com o Estado, consoante o case mix, consoante os casos das pessoas que atendem, têm o seu financiamento. Podemos criar aqui um incentivo, uma remuneração variável, baseada em indicadores de produção relacionados com as cirurgias. Esta seria uma das hipóteses, e esta hipótese é importante porquê? Porque o CIGIC, como existe, às vezes, e se nós imaginemos que íamos aqui alargar o CIGIC, e esta é a segunda parte da solução, poderia ser fazer aqui um leilão de cirurgia, de cuidados, leiloar para privados e para públicos, quem quiser concorrer, para fazer cirurgias, agora nesta situação de maior urgência, especialmente agora que as listas aumentaram bastante com a pandemia. Imaginemos que nós decidíamos, olha, num ano quero resolver as listas de espera, vou lançar um leilão para X milhões de cirurgias e os privados, os públicos podem concorrer. O que por vezes pode acontecer, e também acontece no CIGIC e tem vindo a tentar-se mitigar, é que há subprodução no tempo normal de funcionamento dos hospitais públicos para depois os doentes serem encaminhados para o privado. Se nós aqui fizéssemos isto, primeiro criávamos incentivos para que ao abrigo dos contratos com os hospitais EPE as cirurgias fossem feitas, e então aí havia uma remuneração variável com a produção, e depois para aquelas que realmente eles, mesmo assim, não conseguem fazer, seria feito esse leilão aos privados e ao setor social e a quem quisesse concorrer para poder colmatar, então, essa necessidade. Esta seria uma das soluções que não implica que se mude completamente o sistema, implica que para uma situação de emergência que nós todos reconhecemos que hoje vivemos, se optasse, então, por esse recurso ao privado. Depois, outro dos problemas também, e também já é crónico, é a falta de médicos de família. Continuamos a ter cerca de 1 milhão de portugueses sem médico de família, também não é um problema de agora. A verdade é que em 2015 o governo prometia que iria ser resolvido e desde aí está igual ou pior, não se resolveu. Mais uma vez, o ideal seria a liberdade de escolha. A pessoa, se não tem médico de família, vai a um médico privado e depois o Estado financia. Isto acontece em muitos países, não é nada particularmente inovador. Mesmo que não evoluamos, mais uma vez, há aqui uma solução intermédia, que aliás já está prevista na lei, que são as USFs tipo C, que estão previstas na lei desde 2006 e que acabaram por nunca serem implementadas, em que qualquer entidade, também do setor privado, social, pode contratualizar com o Estado, à semelhança daquilo que já acontece com os hospitais EPE, um conjunto de cuidados, que são exatamente os mesmos cuidados que são prestados nas USFs tipo A ou tipo B, os cuidados são os mesmos. O que muda é simplesmente o modelo de gestão para os clientes, para as pessoas. É indiferente ser tipo A, tipo B ou tipo C. Para os profissionais e para o modelo de gestão é que há essa diferença. E há uma diferença no tipo C para melhor, porque há muito mais autonomia de gestão, que é outra coisa que falta muito na Associação Nacional de Saúde, é a questão da autonomia. Depois, lá está, as questões da gestão. É importante também que mesmo que mantenhamos o modelo de saúde que hoje temos, se melhora muito a gestão. Os hospitais que funcionavam em PPP, e os que ainda funcionam, têm, no geral, melhores resultados, quer do ponto de vista da qualidade dos cuidados prestados, quer do ponto de vista financeiro. E a verdade é que tem havido uma obsessão ideológica nos últimos anos para acabar com este modelo. É verdade. Prejudicando as pessoas por dois lados, prejudicando para já nos cuidados que recebem e prejudicando depois porque vão ter que pagar mais impostos para financiar o sistema de saúde. E depois também esta questão da autonomia, que é muito importante porque nós temos hoje, se há uma falta de um médico, ou de alguns médicos, e temos em muitos sítios, é preciso ir ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças para ser autorizada a contratação, quando é uma necessidade que no terreno é sentida e que poderia facilmente ser colmatada. O hospital tem o seu financiamento definido, portanto, devia ter autonomia para pegar essas contratações. Depois há a questão da desmotivação dos profissionais, e temos assistido nos últimos tempos a uma série de demissões, especialmente de médicos, mas também, em alguns casos, de enfermeiros, especialmente nos grandes centros em que há mais oferta privada e muitas vezes há ofertas mais atrativas para os profissionais no setor privado. E isso também não se resolve com a exclusividade que alguns partidos defendem. Aliás, a exclusividade que provavelmente fará é que alguns desses profissionais, não podendo acumular o público e o privado, optem pelo privado, a menos que o público consiga pagar muito mais e consiga compensá-los por essa exclusividade. Infelizmente, nós também não produzimos riqueza o suficiente para ir aumentar os custos de saúde dessa forma, para oferecer exclusividade aos profissionais e compensá-los dessa forma. Sem dúvida. Francisco. Podes passar, depois eu termino a seguir. Ia-te perguntar, Francisco, o que é que tu achavas de tudo isto? O que é que falta ao nosso Serviço Nacional de Saúde e como é que ele pode ser melhorado? O que é que eu acho de tudo isto? Olha, eu acho tanta coisa que eu nem sei para onde é que é de começar. Vou tentar estruturar aqui um bocadinho o pensamento. Então, em primeiro lugar, financiamento. Financiamento, gasto. Okay? O gasto em saúde. Tu falaste os tais 9 mil e tal milhões de euros, que neste momento são 11 mil milhões de euros. É apenas a despesa corrente mais o investimento público em saúde no SNS, ok? Mais as contratualizações diretas com os privados, as convenções, no SIGICS, etc. A isto tens que somar duas coisas. Primeiro, os subsistemas de saúde e seguros. E aqui é que está o maior calcanhar daquilo, se calhar, do nosso sistema, o out of the pocket money. Portanto, os portugueses são o segundo povo da Europa que gasta mais dinheiro out of the pocket, depois de todas as despesas convencionadas, quer com o SNS, quer com seguros, quer com subsistemas. Ou seja, as pessoas em casa percebem isto de uma forma muito simples. Um hipertenso é medicado, leva uma receita. A receita sai pelo SNS, como todas as receitas saem pelo SNS. O hipertenso, no regime geral, com participação, tem que pagar 31% do seu antihipertensor. Um hipertenso que tem a dislipidemia, que é basicamente... Se não tem, vai ter, portanto, nós temos risco cardiovascular e não números de análises, portanto, um hipertenso mais cedo ou mais tarde precisa de uma estatina, paga 67% da sua estatina. Portanto, aqui uma exceção, os diabéticos pagam muito pouco da sua medicação, portanto, a participação é total, quase total, mas se somarmos as ineficiências do sistema, portanto, a necessidade de gastar dinheiro em dispositivos médicos, a necessidade de ir a consultas privadas, a necessidade de pagar exames, não sei se têm noção, mas exames convencionados do SNS. Eu queria falar, mas em meia hora é muito difícil falar disto tudo. Exames convencionados do SNS, as tabelas de comparticipação são antigas e as convenções são muito antigas, não há convenções novas, pelo menos desde 2015, exceto grandes convenções com grandes grupos de saúde para prestar conjuntos de cuidados, mas a convenção do exame, tu vais ao médico de família, precisas de um ecocardiograma, e é-te passado um ecocardiograma, uma convenção pelo SNS que é paga ao preço, perdão, é a minha expressão, da vomijona, que é literalmente o preço do vomijona, portanto estamos a falar de 30 ou 40 euros por um exame altamente diferenciado e não inclui metade do exame, que é o Doppler, portanto o Doppler nem sequer é comparticipado, portanto o cardiologista está a oferecer metade do exame cada vez que vais, e portanto ao preço que pagam, há muitos que optam por já não oferecer, né? Porque a diferença entre fazer um exame convencionado pelo SNS e fazer um exame privado ou por uma seguradora é substancial em termos de dinheiro, portanto, também não é só o dinheiro que conta, né? mas conta muito. Portanto, em termos de dinheiro que se gasta na saúde em Portugal, nós não andamos muito longe dos 7 ou 8% do PIB. Sendo que uma boa parte desse dinheiro sai do bolso ou dos salários dos portugueses. Muito mais do que aquilo que seria de esperar num sistema beveragiano como o nosso, com um single payer, em termos constitucionais até... Aquilo que está plasmado na Constituição agora até foi mudado, porque era gratuito, agora é tendencialmente gratuito, mas tendencialmente gratuito. E passas a ser o segundo povo da Europa que paga mais dinheiro out of the pocket, ou seja, out of the pocket é literalmente tirar notas do bolso e pagar. Não é, portanto, não é descontar por um seguro, não é chegar à farmácia e pagar. chegar ao consultório e pagar. Pagar a taxa mudadora, pagar isto, pagar aquilo. Pronto. Enfim, esse é o ponto número 1. A lista de espera. A lista de espera não são um bug dos sistemas. A lista de espera são um feature do sistema. Portanto, sistemas beverigianos têm listas de espera. E há um efeito benéfico de alguma lista de espera. Okay? Ou seja, o ideal não é ter lista de espera zero em tudo aquilo que fazes, ok? Como é óbvio, tem que haver racionalidade e, portanto, o que é emergente é emergente. Isso, há guidelines para isso. Portanto, há intervenções que têm que ser feitas em 2 semanas, em 4, em 1 mês. Portanto, há guidelines para isso e tem que seguir alguma racionalidade. Não é anormal em qualquer sistema ter listas de espera. Até porque a ausência total de lista de espera leva, e não é só a ausência total de lista de espera, isto é um problema dos sistemas bismarquianos, e eu quero introduzir aqui alguma entropia na conversa, porque acho que é importante introduzir aqui uma entropia na conversa, achar que de facto nós temos um sistema imperfeito e que os outros sistemas são todos perfeitos. Não, todos os sistemas têm imperfeições, ok? Os sistemas bismarquianos também têm imperfeições. Desde logo, o paper performance, ou seja, tu receberes na medida em que tu fazes, é muito bom, como é óbvio, mas se tiveres não só facilidade em fazer, como facilidade em marcar, e se não tiveres limitação àquilo que estás a marcar, existe uma coisa chamada indication creep. Ou seja, pá, isto pode parecer uma coisa, aqui uma barbaridade que eu estou a dizer, e até pouco ética, mas isto existe, a psique humana é assim que funciona. Portanto, se tens facilidade em fazer alguma coisa, vais tendencialmente fazer mais, ainda que não tenha indicação para fazer. E se ganhas com isso, ainda mais, quer dizer, se ganhas com isso, ainda mais indicas, não é? Quer dizer, e não é só da parte de quem passa o exame, de quem o faz, é também quem o pede, não é? Portanto, os exames a pedido, sob pressão, também são um problema, uma sobrecarga no sistema. Portanto, a sobremedicina, a sobremedicação, são claramente uma sobrecarga no sistema, que é mais fácil de ter noutro tipo de sistemas de saúde. Portanto, é preciso muito cuidado num país com baixa capacidade de pagar um sistema de saúde como o nosso, em introduzir uma facilidade absoluta de tudo, porque nós pura e simplesmente não temos capacidade de pagar excessos terapêuticos e excessos diagnósticos, que também acontecem, no nosso sistema, pá, nomeadamente em ambiente de urgência, no caso da medicina defensiva, enfim, acaba-se por se fazer exageros, enfim, bugs da modernidade. Portanto, as pessoas acabam por pedir mais coisas e fazer mais coisas que o que devem, até pelo medo de depois serem, medo de litigância real, não é? Portanto, isto pode não ter chegado cá, isto não é os Estados Unidos, mas o medo de litigância real e, portanto, isto tudo leva alguma entropia ao sistema. Enfim, eu tenho muito mais a dizer, mas eu acho que já gastei aqui algum tempo, não sei se o Nuno quer aqui acrescentar. Não, eu queria mesmo depois só finalizar, mas ainda temos algum tempo, podes força. Continuar. Se quiser, força, Nuno, força. Eu há um bocadinho saí a seguir o raciocínio que estava a ter. Falando aqui um bocadinho na liberdade de escolha, a verdade é que nós temos profissionais que muitas vezes preferem para o privado porque são mais valorizados, são melhor remunerados, têm outras perspectivas. Temos pessoas que sempre têm a oportunidade, preferem também o privado, e basta ver que até a ADSE muito dificilmente recorrerá ao SNS, exceto para alguns cuidados, obviamente, mas na grande maioria dos cuidados as pessoas vão ter a liberdade de escolha. E o que alguns partidos têm para nos propor é obrigar tanto uns como outros a ficar no SNS. E não é, como há dias alguém dizia, aliás era a Mariana Mortágua, não Unhas Vermelhas ontem, que o Adão Francisco de Nunes, que dizia que queria dar a oportunidade aos médicos de ficar no SNS. O que ela quer dar a oportunidade não é dar a oportunidade, é basicamente obrigar-nos a ficar forçado no SNS. Não é dar-nos essa oportunidade. Portanto, nós estamos a obrigar quer uns, quer outros, a um prestador único. E depois, aqui uma coisa que é muitos nos acusam a iniciativa liberal de ser um partido economicista que só pensa na parte económica e em poupar dinheiro e em cortar no Estado. E também é bom que se perceba que o modelo que a iniciativa liberal propõe com a liberdade de escolha, muito provavelmente não vai cortar despesa. Muito provavelmente até pode... Não só não vai cortar, como certamente aumenta a despesa muito. Exatamente. Vai custar mais, porque nós atualmente estamos a racionar a despesa por via das listas de espera, que obviamente existiram sempre, não é? Ninguém está à espera de marcar uma cirurgia no espaço. Realmente, é assim, não há nenhum sistema bismarquiano que gaste menos 6, 7, 8% do PIB diretamente do pagador de saúde. Portanto, obviamente, esta proposta de iniciativa liberal não é nada economicista. O que pretende é que as pessoas tenham acesso à saúde, porque as pessoas atualmente pagam muito e depois tem acesso a listas de espera. E o que nós queremos é que as pessoas paguem, eventualmente até um bocadinho mais em impostos, mas que tenham acesso quando precisam, que é aquilo que hoje não existe. E isso, portanto, para desmistificar um bocadinho a ideia de que nós somos uns economicistas que só queremos cortar o Estado. Sim, sim. Se me permites, gostava só de entrar um pouco também para a conversa, sim, porque tu ficaste aí num ponto que eu acho que é fundamental, que é a questão da liberdade de escolha. Porquê é que é importante haver liberdade de escolha no, quando estamos a falar de saúde? Vamos lá ver. Eu, quando vou ao médico, eu reconheço que eu, Francisco Malheiro, não tenho competência na área da saúde para perceber o que é melhor para mim. Daí recorrer a um médico que, de facto, tem competência. E é como que se o médico decidisse por mim aquilo que eu devo fazer. Portanto, é importante que eu possa escolher com que médico, diga-se assim, ou com que serviço é que eu estou a falar. E agora, peço só desculpa, fiquei aqui sem luz, dei-me só um segundinho. Peço imensa desculpa. Estava eu a dizer, é fundamental que eu possa escolher com que médico ou com que serviço é que eu estou a lidar, porque será esse médico que irá tomar decisões por mim. A liberdade de escolha promove também mais eficiência no sistema. Ou seja, a partir do momento em que eu posso escolher ir ao hospital A em vez de ir ao hospital B, o hospital B vai se sentir, de certo modo, forçado a melhorar o seu serviço para me atrair a mim, utente, para lá. Os únicos beneficiários disto acabam por ser os utentes, porque vão beneficiar de uma oferta mais completa e da competição entre diversos prestadores. Aqui, quando falamos de sistema de saúde, eu penso que vale a pena destacar três áreas, que é a área do regulador, e aqui penso que o Estado pode ter um papel fundamental na regulação, a garantir que o acesso à saúde é universal. Eu acho que a saúde é um direito e deve ser garantido. Depois temos também a área do financiador. Aí já não terá necessariamente de ser o Estado, pode ser o Estado. Existem muitos sistemas bismarquianos, como o Francisco referiu há pouco, em que são baseados em modelos de seguros de saúde, privados, e depois também existe o seguro do Estado. Portanto, ninguém fica sem cobertura. E depois temos os prestadores. E eu penso que os prestadores devem, sempre que possível, ser aqueles que conseguem prestar o melhor serviço ao melhor preço, lá está, no menor tempo possível e com a melhor qualidade, não é? E vemos que isso não acontece em Portugal. O Tribunal de Contas, e já referimos isto várias vezes nos três às terças, o Tribunal de Contas divulgou um relatório há um tempo, onde refere que as parcerias público-privadas em Braga, Vila Franca de Xira, Cascais, e eu penso que foi em Loures, que pouparam 200 milhões de euros aos bolsos dos contribuintes. E essas parcerias público-privadas, perdão, foram revertidas por uma questão puramente ideológica. Eu penso que a saúde não deve ser gerida com base em ideologia. Penso que isso dá mau resultado, quer seja nos Estados Unidos, quer seja na Venezuela. Portanto, nós temos de perceber o que é mais eficiente. E sem dúvida que ao darmos liberdade de escolha aos utentes, ao promovermos essa competitividade, essa competição entre prestadores, sem dúvida que estamos a beneficiar os utentes. Gostava também só de tocar aqui mais num ponto, porque muita gente questiona-se como é que uma entidade privada consegue prestar um serviço de forma a beneficiar a sociedade como um todo, ou de forma a beneficiar o utente. Eu penso que o privado pode ser parte integrante da solução, na medida em que mesmo o modelo de negócio, por vezes, mesmo quando aplicado à saúde, funciona. Ou seja, se vendo seguros de saúde, o meu objetivo é que o meu cliente, diga-se assim, que todos os meses me pague um certo valor e que eu nunca precise de gastar dinheiro com esse cliente em numa operação ou no que quer que seja. Ou seja, eu, enquanto segurador privado, vou apostar muito mais na prevenção de doenças para depois não ter eu despesa, não é? E eu penso que cada vez mais a saúde deve caminhar para num sentido da prevenção e não propriamente só de remendar o que possa não estar bem, não é? Nós estamos a ficar com uma população cada vez mais envelhecida. As doenças, e Francisco, tu que tens muita experiência nesta área, corrige-me se estiver errado. Há várias, mais uma vez, eu não gosto de soluções lineares nem simples, né? E acredito honestamente que um bom sistema misto é claramente melhor do que aquilo que nós temos, ok? Mas não podemos ter ilusões em certas coisas. comparar coisas em Portugal é extremamente difícil, até porque os instrumentos de medição são extremamente defeituosos. Por exemplo, tu dizes, ficaram não sei quantas consultas, exames e cirurgias por fazer por causa do Covid. Eu não sei que consultas, exames e cirurgias são essas, nem que doentes são esses, porque não há instrumentos de medição válidos para permitir saber o que aconteceu e quais as consequências. Não há, por exemplo, comparar dois serviços em termos de resultados cirúrgicos é basicamente impossível, porque os resultados não estão publicados em lado nenhum, não há registros mandatórios. Portanto, nós estamos a comparar, neste momento, reputações, ok? Naquele sítio é um gajo conhecido, naquele sítio é um gajo menos conhecido. Epá, e deixem-me que eu vos diga que isso em medicina vale zero. Okay? Em medicina que vale são os dados, os big data. Também há aqui muita desinformação em relação àquilo que vale num serviço versus o que vale noutro serviço. E é muito difícil comparar, neste momento, o que se passa, sequer de hospital para hospital público, até há, apesar de tudo, alguma, há mais informação, mas muito pouca, porque nós temos registros muito defeituosos, muito fragmentados, temos maus registros informáticos, temos N aplicações todas desconectadas e não temos bons registros clínicos. E não há, nunca houve, nem há, nem parece que houvesse interesse para isso, precisamente pelo apartheid ideológico que tu falas, basicamente é um apartheid ideológico, de integrar os prestadores privados, sequer no registro de saúde eletrónico, por exemplo, para perceber o que é que se passa com os doentes quando recorrem ao privado. Não é possível saber isto. Portanto, o doente, por sua iniciativa, pede a informação e traz com ele. Eu não sei o que é que se passou, não sei que exames fez, não sei que medicação é que... é impossível saber isto. Portanto, nós estamos a comparar áreas com bugais. Nós, neste momento, estamos a comparar duas coisas. Reputação e satisfação do cliente. Epá, mas deixa-me dizer, a satisfação do cliente é importante, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas há uma desconexão muito grande entre a satisfação do cliente e o resultado clínico. Ok? Muito grande mesmo. Porque é impossível. Isto falando numa consulta de prevenção. Podes sair felicíssimo da consulta de prevenção, tiveste uma grande conversa e não estás a fazer prevenção para absolutamente nada, não estás a seguir a guidelines, não estás a seguir nenhuma recomendação internacional, não estás a prescrever com base na melhor evidência científica, ok? No entanto, tens o cliente satisfeito e achar que isto é muito complicado, em saúde é mesmo muito complicado. E nós temos que introduzir aqui alguma nuance. Eu acredito mesmo que um sistema misto é o melhor, partindo do princípio em que tu consegues incentivar a existência de serviços estruturados tanto no público como no privado, porque se o privado for uma desconexão de pequenos consultórios, vais resolver problemas pontuais, vais ter, se calhar, o cliente até satisfeito, mas não vais ter indicadores de saúde competitivos. Primeiro, como eu te disse, é difícil saber se tens indicadores de saúde competitivos porque eles mal se medem, não é? Certo. Nós somos muito bons em Portugal na longevidade que conseguimos dar às pessoas. Nós temos uma distância média de vida grande, mas temos das terceiras idades mais doentes, com mais comorbilidades, com mais sofrimento da Europa, nomeadamente nas mulheres. Ok, portanto, alguma coisa aqui está a passar de errado, ok? Deixa-me só fazer aqui uma força. Um ponto de referência em relação à exclusividade, que o Nuno falou da exclusividade. Quem quer estar em exclusividade no SNS já está no SNS, ok? Os contratos vão continuar a ser de 40 horas. Um esclarecimento, os médicos têm contrato de 40 horas, não é de 35, não é como a função pública que foi reduzida para 35 horas, os médicos não foram reduzidos para 35 horas, têm um contrato pela ACT de 2012, são todos 40 horas de trabalho semanal com 18 de urgência, portanto isso é igual para todos, chapa 5, aliás o contrato tanto é igual que eu ganho exatamente o mesmo hoje que ganhava no dia 1 de trabalho como especialista e entretanto já tenho uma subespecialidade, portanto isto acaba por ser. Isto é outro dos problemas do sistema, é que não há incentivo à progressão também. Eu tenho tanta coisa para dizer, porque eu não sei, eu acho que podíamos ficar aqui mais duas horas a introduzir nuances na conversa, mas de facto eu acho que a exclusividade não vai resolver absolutamente nada. Pelo contrário, vai criar aqui um problema. Vais ter pessoas a fazer exatamente o mesmo, com as mesmas responsabilidades, com o mesmo horário e o mesmo trabalho. Um, porque escolheu não trabalhar fora do hospital em medicina, porque pode ir vender casas, pode ir arrendar casas, ou então pode ir trabalhar para um café, mas escolheu não exercer a sua profissão para a qual está formado, as suas horas vagas, com a qual não está a exercer uma relação contratual com o hospital ou com o centro de trabalho, e por ter feito essa escolha, é penalizado ganhando menos que o colega ao lado, que faz exatamente o mesmo, tem a mesma responsabilidade, tem o mesmo trabalho. Portanto, eu nem sequer consigo entender como é que alguém pode achar que uma medida dessas vai resolver o que é que seja. Pá, mete-me muita confusão, honestamente, isto. Eu acho que isto parte de uma coisa que atualmente não é realidade, mas que no passado pelo menos havia essa ideia, não sei, que na altura não trabalhava, de que havia muitos médicos que ficavam a ponto de manhã no hospital e iam para o privado. Eu penso que isso hoje não acontece. Ah, Nuno, isso é facílimo de documentar. Toda a gente mete o dedo, toda a gente escreve nos registros eletrónicos, toda a gente tem atividade registada diariamente. Sim. Mas eu portanto, acho que... se há prevaricadores, ok, identifiquem-nos. Sim, mas isto é o populismo. Mas isto é o populismo de mão de esquerda. Eles não propõem isso. Eles aproveitam certos populismos. Nós dizemos, porque os médicos, isto, epá, então, identifiquem-nos, é fácil, e não castiguem todos os outros. Sim. Eu concordo plenamente contigo. Não castiguem todos os outros. Eu acho que o bloco de esquerda, no fundo, o que está aqui a fazer é cavancar este populismo. É um bocadinho o que o Chega faz com as pessoas que não querem trabalhar. O estilo é o mesmo do Chega. Sabes que há mais que isso. É que, assim, habitualmente, os vencimentos para a média da OCDE são baixos, ok? Isto é preciso ter noção disto. Os médicos em Portugal, obviamente, ganham bem comparado com o resto da população, não é? E começam a trabalhar, há mais a segurança no trabalho. E agora também não é bem assim, porque agora saem da faculdade e não têm lugar na formação específica. Portanto, metade fica de fora, basicamente metade fica de fora. Não é bem assim, mas na prática é o que acontece. E portanto, acabam por não ter direito ao chamado contrato, o que está bem, quer dizer, ter um curso de medicina não significa que se tem que ser médico no SNS. Há muita coisa que se pode fazer com um curso de medicina. Pode ser investigador, pode ser outra coisa qualquer, pronto, enfim. Um curso de medicina não tem que significar uma vaga no SNS. Isto é importante que se perceba. Um curso de medicina é um curso superior, não é uma carta verde para teres um emprego. É assim, eu nessas coisas também, eu tenho que confessar que sou um bocadinho... pronto, mas os vencimentos sempre foram baixos, mesmo com exclusividade. Se tu comparares aquilo que tu consegues fazer trabalhando, já nem estou a falar de privado puro, trabalhando com os sistemas que pagam relativamente mal, como a DSE, se tu gastas as mesmas horas a fazer os mesmos serviços, ganhas muito mais, é que nem se compara. Então, assim, os vencimentos sempre foram baixos. Só que, habitualmente, as pessoas estão habituadas e mais que habituadas a fazer 500 horas extraordinárias por ano. E as horas extraordinárias é tão melhor paga quanto melhor for o preço da tua hora contratual. E, portanto, as coisas compõem-se desta forma. Agora, isto é um erro básico do sistema. É achar que o sistema tem que se manter à custa de caroliço. E não tem. Não tem. Deixa-me só fazer-vos uma pergunta. Penso que, para finalizar o direto, isto que eu vos vou perguntar é baseado numa notícia que saiu na CNN Portugal, que desde o dia 1 de maio, mais de 400 médicos abandonaram os hospitais públicos e o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, a cada 12 horas, um médico abandona o Serviço Nacional de Saúde. Francisco, porquê é que os médicos abandonam o Serviço Nacional de Saúde? É por falta de resiliência ou vês outro... Não, eu estou a ouvi-lo bem, estou a ouvi-lo bem. Porquê é que os médicos abandonam o Serviço Nacional de Saúde? Se é por falta de resiliência ou por outros fatores possíveis? Olha, é assim, há várias hipóteses pelas quais os médicos abandonam o Serviço Nacional de Saúde. Hipótese número 1, não estão interessados em trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Há alternativas. Hipótese número 2, até estão interessados, mas fizeram uma proposta alternativa que fez mudar de ideias. Hipótese número 3, estão interessados e gostam, mas querem uma mudança de carreira, portanto também é possível. Hipótese número 4, estão interessados, gostam, não querem uma mudança de carreira, mas encheram o saco. Assim, a verdade é esta. Até porque as pessoas andam em sobrecarga, não é de agora. Andam em sobrecarga há anos. Mas as condições vão-se degradando. As condições vão-se degradando até as condições físicas onde se trabalha, porque os hospitais já não vão para novos, os equipamentos já não vão para novos, são substituídos a conta-gotas, quando avariam não há, não há manutenção, epá, pronto, enfim, é o que é. Muitas vezes nem contrato de manutenção há, mas epá, se as pessoas são constantemente pressionadas a dar mais e digamos, não lhes dás qualquer tipo de incentivo a isso, a não ser uma bandeirinha, dizer epá, e a final da Champions, quer dizer, isto eu percebo um bocado a população quando acha que há uma espécie de dever ético, e há, quer dizer, há um dever ético, é óbvio, não é? Epá, mas isso é curto, a certa altura torna-se curto. Sem dúvida. E eu não posso deixar de ficar solidário com colegas meus. Quer dizer, se eles aguentam 1000 horas extraordinárias antes sequer de pensar em protestar, quer dizer, já fizeram a obrigação deles. Sim. Já fizeram mais a obrigação deles. Sem dúvida. E há coisas, por exemplo, há coisas que não podem pura e simplesmente deixar de acontecer, independentemente do número de pessoas que tenhas. Portanto, uma via verde, que funciona 24/7 e que não possa fechar, por exemplo, a via verde coronária, pá, se estamos 4, estamos 4, se um adoece ou desengravida, se não sei o que, fica 1, continuas a ter que fazer 24/7. E ninguém te diz, olha, toma lá aqui um incentivozinho, toma lá, pá, tira uns dias de férias a mais, pá, alguma coisa. Não há, quer dizer, isto não é fácil. Certíssimo. E atenção, eu estou a falar de uma posição de elevadíssimo privilégio dentro do Serviço Nacional de Saúde. Eu não sou internista, se neste momento fosse internista, epá, já me tinha pisgado há sei lá quanto tempo. Esquece, não dá. Tu estás a falar de urgências de centenas de doentes num dia para duas pessoas. Mal, pessoas mal. E depois assim, tu dizes, não foram feitas cirurgias, não foram feitas consultas. Portanto, imagina os tais que as pessoas chegam à urgência, não é? As urgências estão pesadas, pesadíssimas. Certo. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil certamente para quem lá está deitado. Epá, e a solução é sempre pedir aos mesmos que deem mais. E depois tu começas a remendar, contratas um prestador de serviço aqui, contratas um prestador de serviço ali, pá, prestador de serviço faz o seu trabalho e vai-se embora. Não tem ligação à casa. É preciso criar equipas coesas, coordenadas e bem incentivadas. Não é um grupo de pessoas que trabalham juntas de vez em quando e que depois vão à sua vida. Não é assim que se fazem os hospitais, não é assim que se fazem os serviços. Okay? Estão a perguntar no chat há quanto tempo existe, não existe a possibilidade dos médicos terem exclusividade do SNS? Pelo menos desde 2012, mas foi desde antes disso. Portanto, há mais de 10 anos que não existe essa possibilidade. Mas eu já disse aqui e porquê de eu achar que isso não é ajuda nenhuma. Não sei se querem que eu repita, se não vale a pena. Penso que já deixaste isso claro. Nuno, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, também já estamos a entrar dentro do nosso tempo. Nuno, não te conseguimos ouvir? Perdemos o Nuno. Perdemos o Nuno, penso que sim. Francisco, então, se calhar voltavas a reforçar esse ponto, porque o Miguel, que me está a fazer a pergunta, não ouviu desde o início. O que é que eu acho que a exclusividade não ajudava? Força. Exatamente. A exclusividade não ajudava porque quem está disposto a estar em exclusividade já está no SNS. Não ia acrescentar nada. Se puder nada trazer novo, alguém certo? De volta para o SNS, são muito poucos. Certo. E vai acrescentar mais entropia no sistema, porque se estamos a falar de exclusividade nos moldes em que está a ser proposta, é para ganhar mais pelas mesmas tarefas, pelo mesmo tempo de horário de contrato, pelas mesmas horas de urgência, pelas mesmas responsabilidades. Portanto, são duas pessoas que estão a trabalhar lado a lado, uma que ganha mais X% por aquilo que não faz nas horas em que não está a cumprir o seu contrato. Certo. Não faz em medicina. Porque, tal como eu aqui disse, pode ir vender casas, perfeitamente. Ou pode ir servir bebidas num bar à noite e também não dormir, pronto. Se a questão é dormir, também pode ir não dormir. Portanto, estou a ser um bocadinho demagógico aqui, mas não é a solução que o Serviço Nacional de Saúde precisa, nem a saúde precisa, não é a exclusividade. Pode trazer uma outra pessoa e enfim, quem quer estar em exclusividade provavelmente já está e ganha. Certo. Simplesmente ia ganhar mais uns trocos por isso. Portanto, não é a solução. É assim, mas vais contratar. As pessoas já têm 40 horas, vais fazer o quê? Contratos de 60? Eu acho que nem sequer é legal fazer contratos de 60 horas. Mas, o que é que tu vais ganhar na exclusividade? É mais horas extra? Nós já temos que fazer mais horas extra que toda a restante função pública. Portanto, o médico sindicalizado tem um limite de 150 horas extra por ano. Se não for sindicalizado, acho que são 250. Quando o resto da função pública é 100 horas. Quer dizer, vão pedir, que é, por norma, 500 horas? É essa então, a diferença? Francisco, peço-me bem, Roberto. Não sendo a exclusividade, então o que é preciso? Contratar mais pessoas? É preciso projetos ambiciosos de serviço que respeitem o tempo e a inteligência das pessoas. Certíssimo. Pronto, é isto. Penso que está uma excelente resposta. Uma excelente resposta. Nuno, não sei se queres acrescentar alguma coisa só mesmo para terminarmos. Não, ou melhor, sim, só pegar aqui duas coisas. Para já, aquilo estava a falar um bocadinho da concorrência. Que obviamente a concorrência não é só a pessoa poder ir depois a um serviço privado que seja melhor. É que o próprio serviço público vai ter um estímulo. Incentivos para melhorar, sim. Portanto, obviamente, vai melhorar até por essa via. Depois, ainda em relação ao financiamento, que é um bocadinho falaste só da questão do financiamento do Estado ou dos seguros privados. Mas mesmo dentro do Estado, tu podes ter vários subsistemas que concorram entre si. Aliás, se tu pudesses a proposta das últimas legislativas de 2019, o que propunha era que mantivesse a ADSE e os outros subsistemas que já existem para determinadas classes profissionais, mas que depois as ARS, por exemplo, fossem transformadas em outros subsistemas e tu podias escolher em qual é que te inscrevias entre eles. E havia concorrência entre eles. E eles próprios teriam um incentivo a estabelecer acordos melhores com os prestadores, e isso também era uma concorrência também por essa via. Obviamente, poderiam estar privados, mas mesmo entre os públicos poderia haver essa concorrência. Mas nem precisa, Dona. Tu tens um exemplo ótimo do que é um sistema de saúde, com seguro público de saúde, que é a Alemanha, em que 95% dos alemães optam pelo seguro público de saúde, e as nuances do seguro privado é, sei lá, medicina estética, cirurgia, próteses, coisa, e... Enfim, portanto, são coisas secundárias. Portanto, tudo o que é o sumo da saúde está no seguro público de saúde. Exatamente, sim. E depois há concorrência de prestadores, que pá, é assim, precisas de um médico, vais a um sítio, desde que o médico cumpra regras definidas pelo Ministério da Saúde. Exatamente. Pá, é importante que haja regras de qualidade. Ok? Regras de qualidade. Ok? Não é regras de preço, pá, isso cada um pratica o preço que quiser. Obviamente que é assim. O financiamento é o mesmo. É assim, tu não podes, há certas coisas que tu não podes estar a financiar, tu não podes dizer, ok, o meu honorário é X, mas o estudante custa 600 euros, mas eu vou cobrar 2.000. E agora a ADSE que paga os 1.400 extra. Que é o que acontece hoje em dia, atenção. Portanto, a ADSE paga um bónus sobre o material implantado. que é uma coisa inacreditável, ok? Que é uma coisa inacreditável. Mesmo estar a gastar em serviço de saúde, a ADSE paga um bónus sobre o material implantado ao hospital. Não é ao médico, atenção. É à instituição. Ok? Certo. É preciso ter a noção disto. Há muita granularidade no sistema que é preciso ter... Pá, é preciso saber, é preciso estar dentro, é preciso conhecer e perceber onde é que estão a acontecer as ineficiências. Porque isto também há muita ineficiência nos sistemas também. Muita mesmo. Não é só no Serviço Nacional de Saúde. Nós somos um país, por definição, ineficiente. E neste momento as coisas estão montadas para ser extrativas, ok? Temos aqui a oportunidade de ganhar umas coisas, vamos pedir os máximos de exames possíveis e vamos... Pá, eu também tenho muitas reservas, não só em relação a prestadores público de saúde, em relação a prestadores privados de saúde. Nós temos muita coisa para mudar. Precisa de uma reforma integral e muito séria do sistema. Sim, e obviamente depois tem de haver sempre mecanismos de controle que evitem os abusos que existem. Eu não quero falar do caso dos XIGs, em que também existe, e obviamente existe sempre, porque as pessoas que querem ter um lucro, obviamente, tentam sempre usar depois aquilo que se for possível para aumentar o lucro. Depois tem que haver uma boa regulação para isso. Sim. O Telmo estava aqui a perguntar à ADSE para todos se concordamos ou não e em que moldes. Eu acho que, no fundo, o ADSE para todos foi aqui um slogan que se arranjou para que as pessoas percebessem que nós percebessem o que é que queríamos. Olha, sim, é assim, sim. Eu genericamente não concordo com o slogan ADSE para todos, porque o slogan, atenção, porquê? Porque a ADSE é uma sobretaxa salarial de 3,5%. Ou seja, tu já pagas IRS, já pagas IVA, já pagas IMI, para outras coisas, mas pronto, já pagas todos os impostos que pagas e ainda para tens financiar. Pagar, ainda tens de pagar a ADC do teu salário, portanto eu não concordo com isso, como é óbvio, não é? Mas também não é, não penso que não seja que a proposta contemple, obviamente, reduções de impostos compensatórios, mas eu concordo numa coisa, isso é importante perceber, concordo no financiamento direto à saúde e que a saúde deixe de ser refém dos orçamentos de Estado anuais. Isto é usado para negociações dos orçamentos de Estado anuais. A saúde tem que ser tal como a Segurança Social, um sistema à parte, financiada autonomamente. É demasiado importante e as escolas, e para mim, sim, obviamente as escolas entram no bolo. Né? Agora começamos a descontar para aqui, descontar para ali, mas se pensarem nisto, isto tem lógica o que eu estou a dizer. Certo. Não pode haver variação anual do orçamento para a saúde consoante aquilo que se queira ganhar em termos de votos na Assembleia. Se a saúde é assim tão importante e está plasmada na Constituição, tem que ser respeitada como tal e tem que ser financiada como tal, autonomamente e diretamente. Isto tem de ter os ministérios a meter a mão aqui e ali. Sim, porque atualmente parece-me se calhar que o Ministro da Saúde acaba por ser também um Ministro das Finanças, de certo modo, não é? Sim. E isso acaba por ser também... Não é só isso, e tu andas a negociar item a item com os partidos na Assembleia. Pá, isto, a saúde não é para ser negociada na Assembleia. A saúde é para ser gerida por quem sabe de saúde. Certíssimo. Certíssimo. Bem, penso que tivemos uma conversa bastante boa, penso que foi útil para esclarecer algumas coisas, nem que seja só para desmistificar que os liberais não querem acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Acho que é sempre bom relembrar isso. Epá, Francisco, eu acho que introduzi aqui granularidade na conversa o suficiente para perceber que as coisas não são tão lineares como, ok, vamos pagar a uns gajos para irem ao privado e engrossar dinheiro, não sei o quê, aos capital, não sei o quê. Portanto, há muita nuance nestas conversas. Okay. Sim, é verdade. Foi um gosto ter-vos aqui. Espero contar convosco para a próxima. Se não for para a próxima, para uma das próximas. Muito obrigado a todos os que assistiram. Podem ver também isto o direto no Facebook e no Twitter. Foi um gosto estar aqui convosco e até uma próxima. Resta uma boa noite. Obrigado, até à próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.